estrelas para mim, para mim, estrelas são para mim, estrelas para mim, estrelas, estrelas. Para quê? Para quê? Para quê? Estrelas para mim são para mim. Estrelas só para mim.